E nesse clima, e desse jeito bacana, a gente vai começando aqui mais uma quarta-feira, aqui no nosso Punch Show. Daqui a pouquinho vai rolar muito samba, muito pagode. E em seguida tem eles, os DJs do Crocodilo pra fazer onda, aqui no nosso Punch Show. Vamos chegando, vamos curtindo, que ainda tem muita coisa bacana pra rolar hoje no Punch. Aquela menina aprendeu a se defender. Eu te vejo tão distante, nem parece que me amou. Assim, minha gente. Não dá. Let's go! Eu quero ver você de novo. Diz aí. É o nosso Punch Show, minha gente. Mamãe, te avisei, filha, quero teu bem. E pros conselhos do meu pai, eu nem liguei. Alina, não te agonia. Esse rapaz pra você ainda não... Maia. Minha tia não quer, não larga do meu pé. Até vizinha buzina, ele não serve. Alina, então sai fora, então desista. Manda ele embora. Um novo amor quando acontece, a gente logo esquece. Que sofreu um dia, marcou meu coração. Você me faz tão bem, esqueço o mundo e vem. Me dá amor, me dá amor. Vem, minha gente. Ainda tem Vaguinho DB, Meio Dia da Imperatriz, Tichandu, Renanzinho do I Love Pagode, DJ Esgordo e Gino, Patrese e Marlon Beats. Da noite eu te ligo pra saber como estás, ainda pensa em mim. As emoções vão começando no Point. E aí, minha gente? Por isso sofro. Maiara. Quero me arriscar, sei que não é certo. Pensa aqui, gente. Maiara Barreto. Banda Blaze, Banda Blaze, envolvendo você. Diz aí. Acabou, não tem mais. O tempo não quis. Culpa minha em me apaixonar. Agora estou. Me conta essa história aí, mano. Assim, ó. Ainda sou apaixonada, morro de ciúmes, quando vejo você com outro alguém. Sinto que não acabou, de mudar a nossa intervenção, pra sermos felizes, amor perfeito. É do jeitinho no Point. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. 007. Quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha só que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan, eles estão... Diz aí, meu pai. Meu amor, é um búfalo do Marajó. É um búfalo do Marajó. Clima. É um búfalo do Marajó. É um búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender. E o meu amor. Então para não, minha DJ. Let's go! Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Cadê você? Quero de novo te amar. Eu vivi com você. Só uma noite de amor, nada mais. Diz aí, mulher. Maiara Barreto. Tudo bem, vou confessar. Tá difícil segurar. Te esconder o que aconteceu. Let's go! Sei que às vezes eu jurei uma coisa séria, sem mentiras. Mas vacilei e deu amor. Sua melhor amiga é minha amante. No caso escondido, você não percebe. Passo com ela várias noites a nos amar. Como é que é? Sei que é rico nosso amor. Quando me entrego pra ela e te deixo só, você não vive um conto de fadas. Esse meu defeito não notou. Solta mais uma. Viagem nas marcantes, aqui no Pan Show. tua voz. Meu anjo. E a galera vai chegando pra curtir o nosso Punch Show. Sonho toda noite com você, acordo na esperança de te ver. Não entendo porque você me deixou, se eu te entreguei meu amor. Estou aqui pra te pedir perdão, não foi minha intenção. Te magoei, foi sem querer. Foi você, ardente fogo da paixão, como o sol e o verão, a noite e o luar. Vivo sem você, tua menina apaixonada, uma eterna namorada. Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. Louco por ti, Maiara. Sou louco por ti, Maiara. Louco por ti. Do boy. Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei. Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei. Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei. Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei. Vai minha DJ. Uma viagem bacana no mundo das marcantes. E a DJ Maera vai dando pontapé inicial. Daqui a pouquinho rola muito samba e pagode. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, de ouvir a tua voz e ficar contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer amor até o sol. X, bebê. E vai chover 5 dias sem parar. E vai passar um furacão em nossa cama. E vai chover 5 dias sem parar. E nem assim vai apagar a nossa chama. Esse é o nosso boi. Lembrar, minha gente. Já falei que sofri demais. Tente me esquecer. Toda vez que perdi, sofri. Vou tentar te esquecer. Ainda te amo demais. Mas não dá, não dá mais. Ai, amor, eu te amei também. Disso pude não fazer. Tô ligada que você me quis. Ai, amor, volte pra mim. Eu te dei amor, você não. Curtiu com o show? Banda! Aí tu viu uma gatinha, ficou interessado nela e falou: olha a garotinha aí de pintar, se manca. Vai! Acelerando tudo, mas emoções estão começando. Acabou a festa, o que é que eu vou fazer? Tá cheio de gatinho querendo me convencer a sair com eles pra qualquer lugar. Só se for de moto, agora eu quero passear. Acelera, vai gatinho lindo. Acelera, vai gatinho lindo. Acelera, vai gatinho lindo. DJ, não pode parar. Ei, Felipe Lopes. Fazer que eu tenho que escolher. Está tão difícil esconder, não dá. Se escolher amor, eu vou perder. O luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar. Por não ter você pra me abraçar. Se escolher amor, eu vou perder. O luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar. Vai tocando aqui no Push assim. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. vida, vai. DJs, Léo e David, é Banda LB, a batida perfeita, é show. Mal a gente ficou, Maiara, já quero fazer amor, com papo doce de mel, adição, quer me levar pro motel, lá vai, fogo. Mal a gente ficou, já quero fazer amor, com papo doce de mel. Pegar uma praia em cinema, pra gente se conhecer e o tempo dizer se esse amor vale a pena. Mas você tá deixando o desejo falar mais alto que o coração. O nome da emoção chegou. DJ Maiara. É inimiga da perfeição. Apressadinho, eu corro mesmo. Apressadinho, eu tá no ato, vai devagar. Porque me apaixonei, porque me fez assim, se é pra brincar de amor, então porque me iludi, porque me apaixonei, porque me fez assim, se é pra brincar de amor, então porque me iludi. Do Talentino, vai! Você não é de TV, não é nem Maiara. Me diz por favor, se você só quer brincar com meu coração. Menino, vem me beijar. Menino, vem me beijar. Tá batida. Vem logo, vem me amar. Não sai do meu pensamento. Te quero a todo momento. Menino, vem me beijar. Ao vivo no Pancho. Vem me amar. Não sai do meu pensamento. Te quero a todo momento. Meu doce anjo, você é um sonho. Nosso amor é tão lindo, vai além do infinito. Meu doce anjo, você é um sonho. Nosso amor é tão lindo, vai além do infinito. Vai, minha DJ. Banda, banda. MP7, feita pra você. É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Ok, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração e sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Chupa, parará, pa, parará. Sinto tua voz dentro de mim a me chamar. Pra relembrar assim, ó. Como é que é a parada, minha DJ? Diz aí! Falando a verdade, eu me machuquei. O que eu falei? O que eu falei? Ocultei a verdade, como me machuquei. Menti por quê? Menti por quê? Pé no clima, no pões. E hoje ainda tem samba carioca, Vaguinho DB, Renanzinho, Xandu. I wanna be a billionaire, so freaking bad. DJ Gordo, DJ Dino, Patrese e Marlon Beats. Eu quero casar com você, estar na TV, faturar milhões no BBB. As emoções vão começando. Oh, every time I close my eyes, my eyes, my eyes. Como é que é? 3, 2, 1, gira. Só baixar no fundinho. Onde tá quando voltar pra você? Eu preciso explicar por que eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que Lidy, mestre. Eu preciso pedir perdão e reconquistar seu amor. Eu sei que fui ok, mas não tem. Mais uma, vai. Canta assim, gente. Primeiro pontual. Quando me paro olhando e diz que encontrou um outro alguém, me protejo, então limito que também já tem outra pessoa. O que vai acontecer? Vai me perder e você? Então, meu amor, te rende agora. Nosso Point Show, vai viver. Tudo estava normal, e aí um dia você apareceu. Ao vivo. O meu coração ficou confuso, sem saber o que fazer. É no máximo, brother. Mas aconteceu, e eu estou apaixonada por você. Oh, ela vai chegando assim de mansinho. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. E aí, Tucano, tô... pra provar o gosto do teu beijo. E diz aí... Eu largo tudo, tudo, tudo. Diz quem tá tocando... Maiara. Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei, não sei. Não sei se não entende o que aconteceu. A menina não se esqueceu. Não consigo gostar de um outro. Aí. Esse amor impossível. Esse amor impossível. Esse amor impossível. E a gente gira mais uma aqui no Point. Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. Fiquei longe, distante, pensando em você. Eu gosto do teu sabor, o meu foi burra. Um doce, seu toque, eu quero outra vez. Escuta. Agora vi a tua voz, fica perto de você. Essa distância quer me matar. Estou ficando louca, ainda te espero aqui. Amor, não esqueça de mim. Era um amor de mentiras. Cama, eu fico louca, louca. Cama, eu fico louca, louca. Rolo pela cama, cama. Pensando em nós dois, nós dois. Respeita a cara da mina. A Maiara Barreto é foda. Tudo que eu faço é por esse amor. Se hoje estou sofrendo é por esse amor. Eu já sofri demais, amei demais. Pra mim nada acabou. DJ Maiara. DJ Maiara. Sem teu beijo, teu olhar. Sem você por perto, eu não consigo respirar. Como eu posso te esquecer? Se tudo faz lembrar você. Não me peça pra aceitar, não posso te perder. Tudo que eu faço é por esse amor. Se hoje eu estou sofrendo. Uma batida, vai! Se hoje eu estou sofrendo por numa viagem sensacional, né? Tô numa viagem sensacional com o mestre, entendeu? Vai, bebê! Pelo amor de Deus, cara. Aprendi. Estamos diretamente do Pod Show. Ao vivo. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quem saber, tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Se não deixe, eu voltava ao passado. E faria até a gira ao contrário. Voltava aquele dia. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer adeus. E ele chegou. O nome da emoção chegou. É brabo. O nome da emoção chegou. Eu quero ver. É no máximo, minha gente. É no máximo, brother. Se tiver sem culpa, me diga para onde não pode ir. Eu quero que você me diga se me ama ou se não me quer mais. Eu fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Eu quero que você me diga se me ama, se me quer. Se me quer como mulher, volta. Tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Não damos pra viver. Eu só quero morrer. Só quero ter você aqui, amor. Sentir o luxo do seu beijo. Seu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. Tô sozinha, sofrendo. Precisando de você. Meu amor, minha DJ, let's go. Entrando do chuveiro, eu sou o cara. Feliz o mundo inteiro. Noite perfeita, tá na hora, quero te encontrar. Em frente ao espelho, tô ensaiando a melhor forma de dizer que tô te amando. Essa é a chance, agora eu não posso errar. Rapazada do pagode aí, mas bem, né? Já se organizando daqui a pouquinho. Com você. Vamos iniciar nosso pagode aqui do Point. E em seguida todo mundo já sabe, viu? Os DJs do Croco vão estar aqui no nosso Point pra fazer aquele bagulho doido pra galera. Gordo e Gírio Pressão, Patrese e Marlon Bis. Fala mais que mil palavras. O toque é bem mais que poesia. O seu olhar enxerga a sua alma. Sua fala é uma linda melodia. Ninguém pode pegar o teu amor. Ninguém vai ser feliz sem ser amado. Meu coração de vez se entregou. Confesso que tu tá apaixonado. Apaixonado. Então segura. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. DJ Ivan Macedo. quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. DJ. Banda Tribal, solta som. DJ Ivan Macedo do Brasil. E aí, bebê? Amar é poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá do seu lado. Dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar se lembrar do passado. É poder compartilhar os sentimentos. E saber fazer feliz quem tá do seu lado. Dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar se lembrar do passado. Tu quer mais uma? A batida! Gira, vai! Eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. Eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. Batida! Tá batida! Maia. Te amo tanto assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. É assim. Assim, assim. Amor bandido, roubou meu coração. Maiara. Fica comigo, eu gosto de você. Barreto. Por causa desse amor, eu abandonei meu mundo. Eu penso em você a cada segundo. Deixa então falar, deixa criticar. Só quero te amar, vamos fugir. Te levar comigo no meu coração. Eu acho que me apaixonei. Amor bandido, amor bandido, bandido, bandido. Eu tô com a Maiara Barreto. Ela representa as DJs mulheres do Pará. Tem que respeitar, bebê.